horas da manhã, o telefone toca. A doida da Suzana quer me tirar da cama. Já vai amanhecer, a gente lá na rua, toda cheia de cachaça, achando tudo em maior graça. Mamãe diz que eu sou fácil, tudo errado. Papai, só quer logo me ver casada. Só quero sair com as amigas, pra não ficar entediada. Eu sou fácil de ver.